Pelo 57, eu tenho a identificação. Pelo 57, prossigo chegada bom, se deixa para 4 mil pés. Ajuste no 0 no 8. 4 mil na bom, se deixa para 3 mil. Agora, 9996, bom dia, essa é a minha identificação. Deixa para nível de voo 050, via chegada bom. 050, via chegada bom, voo 9996. Barcelona 225, aciona a identificação, desça para 4 mil pés. A gente chega 018, via chegada bom. Entre 5 no 7, desça para 2 mil pés, existe no 0 no 8. Autorizado, Electric Trip, está no 0, reforço estabilizado. 7 via, 2 mil pés, repassará estabilizado e LF, X-Ray, 35 no 7. Coordenação 4040, informação Golfo confere. Prepare árvore após árvore eleva. Para árvore Alvorada, se tiver estacionamento, voa 961, no chame táxi. Azul 4040, pronto para cópia. Ativo, pronto, 4040. Azul 4040, autorizado para Sierra Bravo, Charlie Foxtrot, via Acre, Zulu 21, nível de voo 360. Sistema em Zona 0, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor voa Elefa. Após Elefa, voa direto, posição Elzop. Controle 120 decimal 8, transponder 5404, azul 4040. Isso, autorizado com nível 360, decola da 10 com curva à direita, saída Arbor, posição Elefa. Após Elefa, voa direto, Elzop. Saiu o Zulu 21. Controle 120 decimal 8, a forma transponder 5404, azul 4040. Procedimento correto, azul 4040. Portão 01, no chame então, se for o push para questionamento. Rua 996, reduza para 1-80 nós. 1-80, Mauro é. Estabilizou ele essa 3517. 3517, completa final, chama a torre 1-895. 1996, segue Airbus 319, 5 milhas da sua frente, com 1,50 de ground, reduza para aproximação, reporte estabilizado. Reduzimos, camarada estabilizado, 9996. Espera 1-8, no ponto de espera, quando o ponto chame torre, 1-8, decimal 95, 961, não tem um bom voo. Autorizado em parte, após 5, ponto de espera, 1-0, 2-9-5, Salvador, muito bom. E o TAN 3-5-7, está em Simbra, baixado, travado. TAN 3-5-7, tráfego ajustado, utilizado em curso de 9-0, vento 1-5-0 graus, 1-1-1-2. TAN 3-5-7, de repouso. cruzado 9996. 9996, completa final, chama torre 1895. 573, aciona a identificação, desça para 3 mil pés, ajuste na 018, provisora. Desça para 3 mil pés, mil e... Ou na 018. 018, sim. Você pode confirmar o flight está funcionando? Afirmativo. Ok, obrigado. O chanel é 225, desça para 2 mil pés. Autorizado em LSXJ, reporte estabilizado. 2010, NXJ, reportado estabilizado no final da 1-0-6-2-2-5. Plano 093, oceano identificação, desça para 4 mil pés, ajuste na 018, via chegada a bom. Explicou, 4 mil, via chegada a bom. Plano 093. Salvador 3597, vai livrar no serviço. 3517, bom dia, autorizando via Alfa Juliette ao portal 07. Alfa Juliette para 07. Senhor Salvador, bom dia. O gol 1991 está no ponto de espera da 10, visual para o nome da companhia na porta final. Quando autorizado, pronto para entrar. Voo 1966, faz a passagem do tráfego da companhia curtíssima, autorizado ali a manter por 1990. Autorizado em manter após a passagem, estava confirmando, é o voo 1961. Confirmando o voo 1961. Oceano 06225, Oceano. Oceano 0225, completa o final, chama a torre 1895. 1895, boa. 15973, desça para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Para 2000, autorizado ILS X-Ray, 15973. Torre de Salvador, bom dia, Oceano 0225, estabilizado, sinal é, da ONU, Zé. Oceano 0225, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 0, ventou 50 graus, 129. Autorizado pouso, 190, Oceano 0225. Manter a posição antes da Juliette ou da ingresso. Mantenha a posição antes da Juliette, 99. Torre em 120 decimal 8, gol 1991. Torre em Salvador, bom dia, gol 1991, decolado, cruza 2010, a sua escuta. 1991, contato radar na decolagem, se mantém em nível 360, voa Leda. 360, direto Leda, gol 1991. Azul 4040, 3 horas de autonomia, 89 a bordo, Fernando Galeão. 089, 3 horas, Galeão, Azul 4040, táxi aprovado à direita, até o ponto de espera da pista no 0, Canegal no 019, acabou de mandar agora, o no 019, no ponto de espera, chame torre 1895, 4040, que é um bom voo. 1-2-1-1-6-2-5. Rio 5973 completa final, chama torre 1-1-895. Recife 1961, chama centro Recife, frequência 125.1, alterna 133.95. Recife 1-251-3395, boa, gol 1-9-1. Gol no 093, desça para 2000 pés, ajuste no 08. Autorizado o LSXP, sistema 0, reporte estabilizado. 2000, reportar estabilizado, 1093. Salvador, Rio 5973, final estabilizado. Rio 5973, tráfego avistado, autorizado Rio 190, vento 160 graus, 1-1 mais. Ciente, autorizado pouso, Rio 5973. Rio 4040, decolado aos 39, chame controle Salvador, frequência no 20, decimal 80. 20 agora de Salvador, 4040, bom dia. Azul 4040, contato radar, submantém 360, sai da Arbor. 360, Arbor, 4040, construtivo, pode voar elétrico. Azul 4040, não autorizado, curva direita, prosa elétrico. Não autorizado, presente, elétrico, 4040. Geral 9973, bom dia, aciona a identificação, deixa para 3006, ajuste no 08, direto, Duna. 973, Solos 42, Iberia Brás para a direita, Solos Salvador, M121, décimo 1. 121, lembrando a próxima. Estabilizou. 093. Bono 093, completa final, torre 1895. 093. Dois Salvador, esse é o 093, a Gol. Alô, Salvador, bom dia, Rio 59. 5973, livrou na sexta. Bom dia, Rio 5973, táxi aprovado via Alfa e Kilo. Até o pátio 3, já tem o sinalizador naquele pátio, 5973. Sim, de Alfa Kilo, pátio 3, já tem o sinalizador. Rio 40040, chama o centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 260.288.0. Liberal 9972, desça para 2.000 pés, corrigiu ajuste a 0.099, autorizado em LS X-Ray, repassa estabilizada. 2.019, autorizado X-Ray, vem em contato, liberal 9972. Solos 46, liberando a direita, sendo Solos Salvador, é 121, décimo 1. 121, na direita, obrigado. Solos 1093. Fogo 093, autorizado Alfa, chama ingresso ao Taxi Juliette. Ok, e a Alfa chama para ingresso Juliette. Taxi dentro via Alfa, senhor, o seu portão até agora se encontra ocupado. Ok, sim, taxi da Alfa. Bom dia, informação em curso é a Golf, eu estou utilizando agora para informação até notificação que é legal no 019 agora. Galeão tem o 360 já aprovado, tanto 4. Pronto. 3153 autorizando agora Serra Brava Golf Lima, via Upper November 857 até Morro Sul, nível de voo 360. Pista em uso no zero, primeira curva à direita. Saída da El, após da El voa Leda, após Leda voa direto, posição Irumi. Controle 120 decimal 8, transponder 5410 com 3153. Autorizando o nível 360, via Rapa 98.7.1. Demora a pista da curva direita, da El Leda, e após Leda direto Irumi. 1208 é o controle, 5410 o transponder, 3053 na posição 3, chamada para a pista. 5-4 no 0, cotejamento correto, tanto 3-1-5-3, portão 3, chame pronto para o pushback, acionamento. Três, autorizado ingresso, Juliette, portão 09, Ferro acabou de mudar seu portão. Opa, muito obrigado, 09, 0903. Sinal 9972, completa final, chama seu Rio no 895. 1895, 9972, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, Sinal 9972, Nacional da Trade. Serão 9972, tráfego avistado, autorizado pouso, estou a 0, ventou 50 graus, 0973. Ele pouso na 0, serão 9972. 9973, informo que é NH1 no 0 no 9. Na 0 no 9, serão 9973. Está 3597, no 07, qual a totalização para vir? Portão 7, Brasília, eu tenho 360, já aprovado, formação em curso ao hotel. Só um minuto, qual que o senhor olha, prepare Arbor e após Arbor Elétrica. Ação escuta. Chama a identificação, desce para 2000 pés. Ajuste no 09, pode dura. 3517, pronto para 4. Siga, pronto. 3517, autorizado para Serra Bravo, Bravo Romeu, via autorizou Luna 7, nível de voo 360, pistão Luna 0, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor voa Elefa, controle opera em 120 decimal 8, transponder 5406, plano 3517. Autorizado Brasília, 360, autorizou Luna 7, rota do plano, de curva 10. A direita, Arbo, Elefa, 208 ao controle, 5406, nossa porta, 3597. 5406, protejamento correto, 3597. Portão 7, chame pronto para o fuxo de acionamento. Pois tá. Da 9972, solo ao 53, chame solo Salvador em 91, décima 1. Cidadão 9972, bom dia, autorizado Alfa e Kilo. Até o pátio 3, atento ao sino, resolvendo aquele pátio 9972. Alfa, Kilo, vai ficar. Posição 3 aprovado, puxa acionamento da 3153, chame pronto para o táxi. 290, informação hotel para Recife, nível de voo 330. Informação hotel, confere. 330, já tem aprovado Recife, ponto 4. Para cobra. 3890, autorizada para Sierra Bravo, Romeu Foxtrot. Viapers, Luno 7, nível de voo 330. Pista Nilson 0, primeira curva à esquerda, saída Cuca, transição Aracaju. Controle 120, decimal 8, transponder 5424, então 3890. Para o táxi, o plano 3153, tem 129 a bordo, 345 de autonomia, alterna Campina. Campinas 129, 345, plano 3153, táxi aprovado à direita, até o ponto de espera da pista no 0, que negar no 019, no ponto de espera quando pronto, chame torre 18, decimal 95, plano 3153, tem um bom voo. Quanto para 1895, obrigado, bom dia. Organizador, campo à vista, Sideral 9970. Sideral 9970, completa final, chama torre 1 no 895. 895, obrigado, bom dia. Sideral 9970, continua aproximação, reporte visual com campo. Já está visual com campo, Sideral 9970. Gente, porém, torre, ainda não avistou o tráfego, continua a aproximação, agora na autorização de pouso. Aguardando autorização de pouso, será o Nazar 70. Torre, um bom dia, é o PAN 3153, ponte para a PAN. PAN 3153, mantém a ponte espera da Nazar. Ok. 07, feedback, treinamento. Portão 7 aprovado, chama atrás do TAC, PAN 3517. Passará para o TAC. Bom dia, Xanay 6225, sente na informação hotel, posição 612. 6225, bom dia, hotel confere.